acesa a chama. Tenho você aqui. Novamente aconteceu. Uma luz antiga que nunca se apagou. Sem achar saída, preso na escuridão, pelo brilho do olhar, eu recebo a chama. Espalha!